subir de lança Rio 5975. De alto, federal 9972, desça para o nível 060, ajuste 1013. Autorizado chegada a Maia. Via chegada a Maia. Via Maio 9972, pode bater direto, tá? Negativo, vamos manter o PC. Negativo, mantém o perfil 7. Bom dia, o Gol 865. Está confirmada a provável saída da Brasília? Seria a Arborum Eletro? Confirma, Aerovi. Apesolou 17. Afirma, Arborum. Obrigado. Salvador, bom dia. Está 3890 para Recife. A informação é hotel. 3890 para Recife, autorizado nível 330 da cola da 190 com primeira curva esquerda na saída Pucca, transição Caju. O peso do 197 é a primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5405, controle 120 decimal 8. 3890, autorizado 330 para Recife via peso do 197. Escola da 10, Pucca, transição Caju, 5405, transponder, controle, 120208, 3890. Então, 3890, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Força Aérea no Parque 3, tá? 3290. Numa centena para 0,6, 5975, autorizado sinal da NDB Zulu, informe estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Será 9972, tráfego na sua posição 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, descida até 2000 pés. Desça para 3 mil pés, ajuste 1013, vai fazer a final do NDB Zulu e se redução de velocidade para 170 nós. Ok, autorizado 3013, NDB Zulu vai reduzir para 170 nós. Tráfego está 8 milhas à frente. Se a chegada bom, você desce até o nível 040, ajuste no 0 no 3 a sua identificação. Identificou, desce a chegada bom até o 040, identificou, 095. Olha a sua vigilância, no 093. 095. O 9972, tráfego agora 7 milhas para frente, o vetor é para sequenciamento, vem na proa 030, está o 9972, limite magnética 101 de cima. Vetor, proa 030, limite 101, lembra, na 97. local 9972, na 030, desça para 2000 pés. Ajuste permanente. 2000, mantém na torre. Vai dar um pouquinho. Negativo, aguarde o estacional. Nada. Então, Patrícia, aí, o senhor faz. Sete aproximação, estou indo no 8 de uma. 95. 95. Será o 9972, direita pro 065, informe estabilizado. Direita 065, vai passar. Torre Rio, 975. Inegal no 013, autorizado pouso no 0, vento 1,00 graus, 069. Tem livre o CF9972, complete a aproximação, chame a torre, frequência 18 desse momento. Cássaro, o seu precede 8 milhas à frente. Oi, Salvador, bom dia. Auxiliar 972, Nacional dos Luz, visual com o campo. Auxiliar, continue a aproximação, aguarde pista livre. Olha. Autorizando 53, autorizado, se tiver que acionar, pode estar aqui. Paulo Salvador, é o 3597 da Hotel Cópia Brasília. 3597, com a sua Hotel Confere, prepara a saída a bordo. 1, aguarda a Cópia. Aguarda 1, aguardando Cópia, 3597. 5.00, libere à direita, taxízia Alfa Kilo até o parte 3, quando lá tem os sinalizadores. Já 9972, autorizado pouso 5.00, vento 1.00 graus, 0.69. Repouso na hora 72. Salvador, Tan 3890, pushback e acionamento no parte 3. Tan 3890, aguarde com o Boeing da Rio, que está esperando até o parte 3. Ok, a gente chama de posição aguardando. Após a posição pelo voo Serra Vitor 366, autorizado descida para 2500 pés após pelo, conforme estabilizado. O ajuste permanece no 013. Matheus, a gente está voando na proa do Serra Vitor 367, pode ser? Após o 366? Só havia sido autorizado a estar, confesso. Autorizado Renato Capitão. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída Arbor 1 após Elefo. Topezolo 1-7 a primeira aerovia, intercepta após conforme rota prevista nos lados de voo. Transpondem 5407, controle 1-20 decimal 8. Autorizado 360, decola Arbor 1, eleva curva direita após o Peugeot 17, Sapino, transponder 5407 e o controle 1218, 3597. 3597, 1208. Tá, 1208. Então 3597, que seja mais correto, reporte para o seu pushback acionamento. Pois é, não. Considerar o livro na sua escuta. Considerar 9970, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, agilizando, por gentileza. Agilizando era tudo que eu queria ouvir, Romário. Já estou agilizando o máximo, livrando o 9972. Gente, graças. No parte 3, após o parqueamento do Boeing da Sideral, inicia o pushback e aposta táxi. Após o parqueamento do Sideral, autorizado, chamarei para o táxi, são 3890. Serão 9970, acione identificação, dessa via chegada Mari para 5 mil pés, ajuste no 013. Ativo permanece sob vigilância, Serão 9970. Lima, é a posição prevista. 5 Lima, ok. A gente passou a nossa posição, seria possível realizar um backtrack aqui? Sim, você passou a realizar o backtrack, eu desejo prosseguir, ingressar via Juliette e retornar. A gente faz um backtrack aqui, considerado, pode deixar. Gente, será 9972. Do 100 graus com 5 graus. Legal, separado, 3253. Ligou 093, passando sem aviso 366, visual capítulo 090. Site de aproximação visual chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1093. O 3 chama a torre, 11895. 3, Renato, capítulo 090, visual. 1093, continua a aproximação, aguarde de pista livre. Informo é a Boizatã, alinhando agora na cabeceira no zero, iniciando a rolagem. 093, na base autorização de fundo. Tenente 9970, obrigado. Chegada, velocidade liberada. No 093, autorizado pouso no zero, vento 090 graus, 5 nós. Livre pouso, cabeceira no zero, 1093. O 3 decolou ao 07, 1208, controle, bom voo. 208, agora controle, bom dia, bom trabalho, senhora. Controle, Salvador, bom dia, tá 3153, Dael, sua escuta. 3153, contato radar, na decolagem via saída da El, vigilância no perfil, 3153. Autorizado o feedback acionar, reporte táxi. Sim, senhora, o nosso site está totalmente pronto. Totalmente pronto. Gente. Azul 4069, centro do hotel, autorização para Campinas. 4069, autorizado Campinas, nível 320, decola 1-0 com primeira curva direita na saída da El, desde a Mótima. Transpondo 1-0, a primeira aerovia, só que conforme a rota prevista no plano de voo. Transponde 5426, controle 120, decimal 8. Azul 4069, autorizado para Campinas, nível 320, conforme de rota, tudo de 10. Quer falar da El, lida, morte, conforme de 4368, conforme de 208, na sua posição. Azul 4069, protegimento correto, na posição no gate 01, no reporte pronto para o feedback do Salvador, Canadá 225, informação até o Xamé 225, informação até o confere agora no minuto, cópia. Oceana 62, 1-1, informação hotel, autorização para o Galeão, nível 380. Direita Fox, o solo, confirma a premessa, hein, Taxi via Apache 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1-8-95, altímetro 1-0-3, segue como número 2, à frente o Airbus da companhia, o Bobo. Ok, seguindo o Airbus da companhia, à frente, autorizado o taxi, Apache 1, Índia, 1895, 1013. Obrigado, bom final de semana, até 3290. Salve, Salvador, bom dia, 1093 da Gol, livrou a pista em direção ao taxi real. Bono 093, bom dia, taxi via Alfa, ponte 8 da direita. Alfa Costa, não sei o que é, 093. Ok, nós estamos mantendo Daniel Leder e Rumi. Então eu gostaria da proa do Bidade ou Porto Seguro, se for o caso já. Proa de Rumi é autorizado pelo tempo. Tá bom, eu estou mantendo a proa. Desça para 2.000 pés, ajuste no 03. Autorizado a final do NDB Zulu e forma estabilizada. Para o taxi 357, meu ambiente 142, alterno Berlândia, com 3 horas de tratamento, 3597. 3597, taxi via Índia, ponto de espera, chama a torre 1-8-95, altímetro 1-0-3, Volvo. 1-0-3, via Índia, laço 295, obrigado. Bono 093, atento ao Airbus da TAM, taxiando até o ponto de espera, já ingressando, posição passando próximo a taxi 6, Juliette, ingressa via Juliette até o gate 08. Aqui, senhoria, estabilizou com o 09 da TAM, parte, ingressa via Juliette para o 8, 09. Oceana 6225, copia? Copia, 6225. Autorizado Brasília, nível 380, decolada 1-0, com primeira curva direita na saída AVO 1 após Elefa. Propuso 1-7, a primeira aerovia que decepta após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5424, controle 1-20, decimal 8. Brasília 380, irmão para o plano, apesar do 1-7. 1-0, curva direita, AVO 1 Elefa, 5424, transponder 1-20, decimal 8, acionamento 225. Oceana 6225, bandejamento correto, é a parte pronta para o pushback acionamento. Oceana 6211, no copia? Pronto. Autorizado, o Galeão, nível 360, decola da 1-0, com primeira curva à direita na saída da Eldeda Irumi. Após Irumi, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5431, no controle 120, decimal 8. 360, autorizado, rota do plano de voo. E é Upper November 857, decola da 10, perfil da El, Leda, Irumi. Código 5431, controle 1208, Oceana 6211. 6211, Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Quando pronto, 6219. Oi, bom dia, pushback acionamento, 4069. Confio? Pushback acionamento, 4069, box zona. Do 4069, autorizado, pushback acionar, reporte tá. Autorizado, 4069. Gol no 865, autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita. Na saída, Rabo 1 após elétrico. O peso 1-7, a primeira aerovia que intercepta após conforme rota prevista no plano de voo. Transponda em 5441, controle 1-2-0, decola 8. Salvador, bom dia, 135 no 7, passa agora 1600 na árvore. 135 no 7, via saída Arbor 1, vigilância no TCO. Quando possível, vou a Elefa. Não tenho perfil de saída. Não, sim. Final do NDB visual 9970. Pronto para o pushback de acionamento. Pois é. 18-9, confirmado? 18-9, sim. 18-9, sim. Muito obrigado. Bom dia. 9970, autorizado por 1-0, vento 090 graus, 7 nós. Beleza, pose na 1-0, 9970. Lança no perfil via saída PUCA 3890. Via saída PUCA, tá 3890, bom dia. É 225 número 2, setor aguardo. Azul 4069, 1264, Ribeirão, tá pronto para o ataque. CV Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, 8 metro, 90, 93, bom voo. 295, obrigado, bom trabalho. 96225, em coordenação com a equipe de solo, após o início do táxi do Embraer, início do pushback e reporte. Após a aeronave Embraer, só utilizar a coordenação, vai chamar o táxi, né, beleza? Vieram no solo ao 20, direita no 219 solo. A solo 1, poderia repetir, como são? 1219. Obrigado, senhor. Muito bom dia, azul. Padre Daniel, quanto será na letra, pronto. O 4069, bom dia. Querengal no 013, o vento 090 graus, 069. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0. Alinhar e decolar, azul 4069. A posição prevista é 5, Romeu. Alfa, tudo 5, 1, 7. Chame o centro Recife em 128, decimal 8, caso negativo 126, decimal 0. 228, 260, centro Recife, 7. Fique atento a balizadores, a posição foi modificada para 4 Romeu agora. Channel 62, não autorizado o feedback acionar a reporte táxi. CV a Índia, ponto de espera, chama a torre 198, decimal 95, altímetro 0093, bom voo. Índia 296, 4069 da azul. 426, azul 4069. Cidade direto Mótima, 4069? Perfil de saída, 4069. Mantém perfil, 4069. Passou a posição full, próximo a nível 940, chama-se centro Recife. Frequência 126.85, caso negativo 125.45, SAN 3890. 1285, 1245, SAN 3890, bom dia. Perfeito. CNRM 225, autorizado a linha veicular no zero, vento 090 graus, 5 mais. Chamador, passando 2229, bom dia. 229, ativo a identificação. Vou ir na proa da posição ITAP. Homem do ponto, deve descer. Identificou, vou ITAP, reportar na sua descida, 2229. 25, decolou ao 27, 120, controle de bom voo. Muito obrigado, bom dia, 208, 6225. 2900. Espera, chamador, e ano noite, 1995, altímetro no 093, bom voo. Permitiu, livre taxa, considera 295, com 2695, bom dia. Voo 1865, para o feedback acionamento. Voo 1865, no gate 09, autorizado para o feedback acionamento. Autorizado. Para descer, passei 2229. Para 3.000 pés, ajuste no 03, passaria 2229. 3.000 pés, 2229, pode levar o Serra 2366. Ah, negativo, né? Ok. Cruza o nível 145, posição da EL, chame o centro Recife, em 128.35, caso negativo 1251. DG35.51, azul 4069, toma trabalho. Salvador, bom dia, 1093. Quem te dá informação em dia, autorização de tráfego, confirme. 1093, informação em dia, confere, autorizado, confirme, via 360. Decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída a bó 1 após elétrico e após conforme rota prevista no plano de voo. Transforma 5437, controle em 1-20-8. 093 da bó autorizado com 5, decola da 1-0, prevista a saída a por 1, transição elétrica com primeira curva à direita para sair após a rota do plano de voo. Nível 360 autorizado. 5437 é o código transponder, controle Salvador 20-8, gol 1093, 28. Bora 093, protegimento correto, forte pronto para puxar a questão, né? Espera pronto. Gol 1865 para o TAC, tem 174 bora, 320, eu confio. TAC, você via ATIO 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1-8-95, altímetro 1-0-3, vão 1. Na 5-3, espera aí. 2-1-1, decolou aos 3-2, mandou geral 8-1, bom voo. 2-0-8, obrigado, Roger. Controle Salvador, bom dia, 62-1, contato com a radar decolagem via saída da EL, vigilância no perfil. Autorizado, Leandro decolar 1-0, vento 090 graus, 069. Leandro decola, vou no 895, 865. Cruza nível no 60, na Prodi Alepa, chama o centro do Recife. A frequência 1-28-8, fazendo negativo 1-26-0. 288-260, Prodi Alepa 6225, bom dia pra vocês. E bom voo. 2229, foi na Prodi Serra Vitor. 366, desça para 25010, autorizado o procedimento RNAVE. O ajuste permanece no 013. Voo 366, autorizado RNAVE 2239. É 49, bom dia, sua identificação. Para executar a chegada da Mari até a posição Pelo, pode Pelo, prepare. Para voar direto, Serra Vitor, 366. Boa, desculpe. Chegada Bonte até a posição Pelo, após Pelo, Serra Vitor, 366. Até Lagoinha. Salvador, dia, 2775 Azul com a Índia. Sua posição coral, mantendo o nível 170, 2775, identifique. Faça o radar, vou ir na pula da posição Mare e informe no ponto de ordem descida, 2775. Seu Maré, 71. Chico de Bulu, alto 36, 120 do controle, vovô. Bom dia. Chico Controle Salvador, 865 da Gol, decola na sua escuta, arbora no ar, né? Bulu 865, atenção até o nível 360, sob vigilância, via sair da árvore, no terceiro. Perfil da arma, 3360, 1865. Controle de gol 1129. Está autorizado até o 60, pode continuar? É 4 mil pés, desculpe, o ajuste 1013. 4 mil 1013, obrigado. Para a descida 2775. Esse é para nível 050, ajuste 1013. Passando Serra Vito 366, iniciando a RNAVE. Após aproximação, torre 18, decimal 95, 2229 da passadeira. 2295, a torre 2229, bom dia. Salvador, bom dia, passeio 2229. Passarelo 2229, que é legal no 013, autorizado pouso no 0, vento 080 graus, 069. Autorizado pouso, pista 10, 2229. Centro Recife, 12835, caso negativo, 1251. 1835251, bom dia. Desconsidere, a frequência correta seria 1288 e a alternativa 1260. 1288260, bom dia. Sim, bom. Vista para 2500 PES, autorizada pela Serra Vitor 366.